Sejam muito bem-vindos ao Karaokê 64, número. Acho que é 5. 6. É 5. Não é 6, é 6. É 5 porque gente... o outro. Porque o 8 é um antigo, entendeu? A gente tá pulando o número. Aí a gente vai pular quando o 8 numeração do site, novo. Esse é o 6. Esse é... Não, para com isso. Tá igual o nosso Npari Costa Costa 2, que nunca existiu. Tipo, alguma coisa a gente assim. Fez isso no Nintendo 13, a gente vai fazer isso aqui. Enfim. Eu sou seu host Jeff e estou, como vocês já viram, com o Mário e com o Jomon. Lucas. O que aconteceu com o Lucas, pessoal? Ele tá passando mal. Ele tá dodói. Só aceito com a prescrição lá do médico. O atestado médico. Porque ele tá faltando demais, acho que eu não sei não. Acho que ele não gosta do Karaokê 64. Vai descontar do banco de horas dele. Isso. Enfim. Aconteceu alguma coisa nessa semana, não. Ontem à noite. Aliás, aqui é o Karaokê 64, a gente pode fazer o que quiser. Eu vou contar uma historinha de Japão aqui rapidinho. Eu fui comer um ramen ontem. E ramen é assim, né? No Japão, você vai no lugar mais sujo que você encontrar, né? Porque se alguém chegar e falar, ah, essa rede de ramen é boa, tá mentindo, né? Porque. Peraí. Você tá falando que o ramen do Japão é tipo a coxinha da padoca da esquina? Eu tô falando que o ramen no Japão é tipo pastel de feira no Brasil. Tipo, não tem ramen bom se a panela não tiver, tipo, enferrujada há 200 anos, entendeu? Não, tá bom, tá bom. Ou aquele óleo frito há, sei lá, há 3 meses o mesmo óleo. O óleo milenar. Porque o gostoso do ramen é o caldo, né? E se o caldo não tá grosso, não tá engordurado, não é gostoso. E quando você tem, sei lá, uma cadeia de ramen, você tem que servir para muita gente. E obviamente que você não vai ter 3 mil panelas para deixar o caldo engrossando. Enfim, a gente foi lá num ramen aqui perto de casa, a gente viu um buraco e entramos, né? Quando a gente entrou, só tinha um cara ali, né? Eu não sei se tinha mais funcionário, mas era só ele. Aí você imagina aquele lugar velho, assim, aquela panela enferrujada. Eu falei, pô, é aqui que o lamen vai ser gostoso, né? Só que a gente chegou, geralmente nesses lugares o cardápio não tem. É cardápio, tá tudo escrito em japonês, não tem figurinha pra falar corê, né? Então, aí é um pouco difícil pedir. Só que aí a gente pediu e eu tava com meu sogro. E eu tinha acabado de sair de serviço. Eu falei, ah, vou comer um lamen, sei lá, tomar uma coca, né? Aí ele perguntou, e não tinha. Aí depois ele perguntou, sei lá, se tinha batata frita, e também não tinha. Eu acho que o cara ficou meio ofendido, velho. O cara ficou meio puto, sabe? Tipo, você vem numa casa de. Tipo, ele fechou a cara. Eu fiquei assustado. Eu achei, ah, ele só não deve gostar de estrangeiro, né? Mas enfim, isso só pra dizer que. É mais uma daquelas experiências que você. É engraçado que você não sabe se o cara é preconceituoso ou não, sabe? Tipo, ou ele é só tradicional. É aquela situação que você fica meio, puta, e agora? O que que aconteceu? Enfim. Minha esposa, ela fica com dó. Ela vai nesses lugares. Ela gosta de ir nesses lugares, até pelo. Ah, vamos ajudar, né, esses velhinhos, né? Tá, sei lá, 80 anos, tá trabalhando, assim, vamos ajudar. E eu fico falando, nossa, nunca mais volto aqui, velho. Não tem Coca-Cola, vai se fuder, velho. Enfim. É só um desabafo e é uma das situações que é muito estranho no Japão, porque. Sim, eu concordo, é justo os caras não gostarem de brasileiro. É, tudo bem, brasileiro faz um monte de cagada. Mas era bom lá, né, pelo menos? Era gostoso. Assim, é melhor que um ramen, sei lá, de fast food ou de cadeia de ramen, só que também. Eu já fui em lugares melhores. Até porque você tem que ter uma rotação baixa, mas também não pode ser muito baixa, né? No caso, eu fui no sábado e, tipo, só tinha gente. Não tinha mais ninguém. Enfim, o cara tava falindo ali. O Jefferson tá falando e eu só lembrei do tiozinho do takoyaki, lá da Liberdade, que é basicamente a mesma coisa. Ele tem tipo uma máquina enferrujada de fazer takoyaki, fica lá na puta que pariu, assim. Você tem que descer a Galvão Bueno pra encontrar o cara, e é a mesma coisa, sabe? Você tem que pedir o takoyaki, não vai ter outra coisa. Mas ele é vendedor de takoyaki, né? Se você quiser entrar, pedir outra coisa, entra dentro da loja, que é o mercadinho. Mano, o Jefferson foi pedir batata frita, era o cara do ramen, cara. Não tem nada a ver com isso. Mas geralmente tem. É, o ponto é esse. É, geralmente nesses lamens tem. É, o único lugar que não tem batata frita aqui no Japão é o sukiyá, velho. Sukiyá é uma desgraça. Tem sukiyá no Japão? Claro que tem. Sukiyá é daqui, não é? Ah, é? Não sabia. Pensei que era tipo só mais uma franquia brasileira que tentava simular uma experiência do Japão. Tipo, não vou falar o nome da outra franquia, mas digamos que algum país da Ásia em uma caixa. Sim, a gente não censura aqui, né? Enfim. Não censura, mas só deixa bem claro qual que é, né? Depois do meu desabafo, vamos ver os comentários aí que vocês mandaram aí na página. É, lê aí eles, irmão, por favor. Eu só queria comentar que é uma franquia que você vai pedir de novo. E a gente começa agora os comentários com o Checkpoint, quando a gente tem algum comentário no Checkpoint, e dessa vez nós temos. Então esse comentário é do Checkpoint 9, de dezembro de 2019 e janeiro de 2020, o que jogamos, e é do Rodney Vino Orellana. Olá, amigos. Meu voto com certeza vai para Kid Icarus. E Kid Icarus ganhou. E agora para falar sobre o que joguei neste mês. Dei uma passada na eShop Argentina e peguei o Hotline Miami. Nunca tinha jogado. E embora ache meio simples, é muito divertido. E como curiosidade, a trilha do game é ótima. Mas a música que toca toda vez que o protagonista acorda no AP me faz lembrar de quando você acorda depois de uma bebedeira brava. Nunca passei por isso, hein? Eu também não, mas essa é essa a ideia, né? Porque acho que o cara, quando ele tá fazendo as coisas à noite, ele tá drogado, então. Uhum. Ele tá sob outro efeito de consciência, então ele tem que acordar desse jeito, como se, porque ele não é pra lembrar o que aconteceu antes. Eu tenho vontade de jogar esse jogo, mas sei lá. Tá. Eu deixei passar e provavelmente vou deixar passar por muito tempo. Até aí eu dou o pack no Switch, mano. Sempre possível. Um clássico indie. É, logo depois, um trovão pifou a fonte do meu Switch. E desde então, voltei a jogar jogos dos portáteis clássicos. Nossa, primeiro... primeiro peguei o DS e voltei a jogar o Chrono Trigger para pegar os dois finais extras da versão portátil. E meus amigos, o jogo continua lindo e maravilhoso. Ó, eu não rejogaria só para pegar o final extra, mas pelos extras do jogo em si e pela experiência que ele tá trazendo no DS, tá? É, eu acho que aquele modozinho de você ter... Eu esqueci o nome do lugar, mas é uma ilhazinha extra que você vai lá e você até pode criar seu próprio Nu lá. Eu acho legal esse modozinho. Agora eu veria os extras no YouTube, hein? Eu joguei a versão... Eu queria rapidinho voltar, só saber a fonte que pifou dele. Aparentemente, é a fonte do Switch pifou. É, deve ser uma coisa que carrega, né? É fácil comprar aí no Brasil? É, se bem que ele não tá no Brasil, mas... É. É, não é difícil, porque ele é um USB... É que eu não tenho que ver na internet quais são os modelos que o Switch não queima com. É. Mas é o USB... Ele... É USB, não é USB-C, é verdade, é outro modelo. Mas, pô, É o USB novo, é o último. É, isso. Não é o C, que é o C, acho que o PS Vita é o C. E celular, né? Android, essas coisas é C. O Play 4 também é C. É. E não é esse, é um a mais, que é o melhor, só que ele tem, você tem que ver a compatibilidade. Mas é, Fafá. Eu não sei, eu tenho uns. Acho que eu tenho 4 carregadores a mais de Switch. Nossa. Mas continuando sobre o Chrono Trigger, eu joguei no Steam recentemente, né? Eu já tinha jogado o início várias e várias vezes. Mas não, é um jogo. Jogos de pixel, assim, quando eles mantêm, no caso, o Chrono Trigger, depois de ter. Do Steam, depois de ter todo. Os updates, e o de DS originalmente já é tudo em pixel igual no SNES, eles são jogos que envelhecem bem, e Chrono Trigger eu acho que é meio que um que envelheceu melhor do que a maioria da geração. É bem atual o jogo. E pra terminar, e a moda de despedida, voltei a Animal Crossing New Leaf pra dar aquela última olhada na minha querida cidade. E a ansiedade pela versão de Switch só aumenta a cada dia, já que vai ser a primeira vez que eu jogarei um jogo da franquia no lançamento. Saludos cordiais. Cara, parabéns pela coragem de voltar pro New Leaf, porque eu sinto que a sua cidade deve estar destruída. Eu não tenho coragem de ligar o meu, porque, sei lá, vai estar o pandemônio lá. Mas você não colocou aquela sanção de cuidar das flores? Não. É, então vai tomar o lixo. A minha eu coloco a sanção e aí... É a lei, né? Não sei, não é uma sanção, é uma lei. Uma lei de cuidar de flores e aí a única coisa que acontece quando eu volto é que meu cabelo tá desarrumado. Eu tentei fazer isso no Destiny, no caso, voltei a jogar depois de um ano e meio, assim. E foi triste. É, no Destiny existe isso. É, nossa, eles destruíram a cidade. Eu não tenho coragem de fazer isso que ele fez, sabia? Quando vai lançar um jogo novo, rejogar o último que lançou, ou algum da franquia. Eu acho que isso estraga a saudade. Eu concordo um pouco. Eu, quando tá muito perto, por exemplo, Fire Emblem Three Houses, eu tentei não jogar nada. Se pá, que eu serei o Sacred Stones um mês antes do Three Houses, né? Mas normalmente eu tento não jogar, porque eu falo, ah, aí você compara muito. Smash eu fiz. Mas Smash eu joguei, tipo, uma partida em cada Smash antes de lançar o 4, por exemplo. Sei lá. Falo que não faço e faço. Sou hipócrita. É... O próximo comentário foi no podcast do My Hero Academia, One's Justice, jogos do Anime Expo e animes baseados em jogos, que foi o Nintendo 3 número 112. Eu acho que foi um comentário num podcast errado, porque o comentário é sobre o último podcast. Mas foi nesse que o João postou. E ele comentou, salve, não é pra mim esse Fire Emblem Pass, mas acho que vai fazer sucesso. Entre idas e vindas, vi aqui que tem 140 heróis de 5 estrelas, sendo que uma boa quantidade deles estão mergados. Entre um trampo e outro, tenho jogado um pouquinho. Algum de vocês ainda entra lá? Ó, e só explicando o que é mergado é quando você junta dois heróis 5 estrelas. É dois heróis iguais e você junta eles para eles ficarem mais fortes, né? Você sacrifica um e faz o outro comer ele, entre aspas. É do termo merge isso, né? É merge, sim. É, seria mergeado, mas o mergado tá errado. Ah, tanto faz, em inglês aí é dando cu e gritaria, né? Mas eu ainda jogo Fire Emblem Heroes. Inclusive, eu xinguei e paguei o Fire Emblem Pass. E porque eu queria a Lin, eu nunca consegui a Lin. Eu falei, ah, mano, R$40 pela Lin e uma Cordélia? Ah, vai, vamos. Aí eu fui lá e paguei. E eu acho que eu não tenho 140, eu tenho um pouco mais de 140, acho que eu devia estar com 180, mas eu não faço merge dos meus heróis, né? A maioria dos 5 estrelas, por exemplo, tô com 3 Shibar do Fire Emblem Path of Radiance. Então, eu acho que é do Radiant Dawn, não sei de qual versão ele é, mas eu tô com 3 dele e eu não quero matar nenhum deles porque, sei lá, eu preguiça e eu não sei pra quem eu quero dar as coisas. Então, tem muito personagem double. Então você só vai pagar pela Lin, João? E se sair outra Lin, você paga de novo? Eu paguei pela Lin e pela Cordélia, porque eu sou obrigado a ficar um mês, né? Inclusive, eu fiz isso dia 12 pra abrir no dia 10 o terceiro herói e eu pegar 3 com esses R$40. Aí eu já não vou pagar. A não ser que o quarto herói seja legal. Eu vou pegar no início do quarto. Entendeu? Porque comprar personagem eu acho ok. Eu acho chato só você deixar fora... Assim, comprar esses personagens acho ok, acho justo você comprar eles. Eles estão bem baratos em relação ao que eles são, se você comprar as orbs. E eu só acho chato você tirar do quem não paga a comodidade de você só clicar no botão e jogar os 5 Tempestrions de uma vez. Mas não ter a possibilidade de pegar esses heróis não te incomoda? Tipo, não. As pessoas não. É. Se eu acho que você tá pagando por isso. Eu acho que a gente tá na mesma linha de raciocínio. Eu parei de jogar... Na verdade, eu não parei de jogar Fire Emblem. Eu parei de jogar jogo de celular. Eu vi que eu precisava cortar isso da minha vida depois que eu perdi umas horas depois de mudando cidade. Eu falei, isso aqui vai pro saco. Então... Mas com relação a Heróis 5 Estrelas, eu não lembro. Deve ter... Acho que mais 60 eu devo ter. Mas também... eu parei. E aí, eu vou colocar minha... Do podcast principal no Nintendo 3. No Nintendo 3 eu coloco o meu código de amigo, se alguém quiser, qualquer pessoa aqui quiser me adicionar. Continuando o comentário dele. Vamos botar essa estação Fire Emblem pra funcionar. Aí, ó. Como se a gente não estivesse falando já. Já me excluiu já, beleza. John ou Jeff, qual o top 3 de dançarinas e cantoras de vocês? É peça essencial nos seus times? Aí ele respondeu, eu não costumo usar muito, mas a Tethys em Sacred Stones foi bem importante. Eu sinto que a dançarina me obriga a ser mais conservador. Dificilmente eu uso a segunda ação do personagem para ganhar terreno. Sem contar que ela não pode ficar exposta. Então é importante ter um Knight ou um Priest para fazer resgate de emergência. Também costumo fazer suporte à dançarina com tanque, que sempre tem locomoção limitada. Dançarina é o sacrifício da última fase, porque você precisa dela pra, sei lá, dar mais outro hit com a espada que tira a vida do boss. Então, e ela morre. É, e ela morre. Então, eu não gosto de dançarina. É claro, tem que usar porque tem que usar, você sabe que ajuda bastante usar. A Nutri Houses eu não usei, porque eu nem sabia que tinha uma dançarina no jogo. Porque eu pulei a história do coisa. Mas, top 3, eu não consigo lembrar. O ponto é esse. O Jomão até me avisou que ia ter essa pergunta, mas a verdade é que eu tô cagando pra dançarina. Eu posso dizer que eu não gosto da Olivia. Eu gosto da Azura porque a música dela é legal, mas também acho que a personalidade dela é uma bosta. E os outros, aqueles passarinhos tá no mesmo bolo? Tá na conversa? Eu acho que tá. Eles cantam, né? Eu não sei. Das poucas coisas que eu lembro, eu não gostava da personalidade do Rayson. Achava ele um bosta. Ele é meio. É meio grosso. É babaca, babaca. Mas não tem. Acho que não tem nenhum Dercer que eu falo, nossa, isso aqui é legal. E os filhos, geralmente, de Awakening e Fates, provavelmente eu não joguei com eles. Então não sei o que falar. Ó, eu colocaria no meu top Dancer a Ninia. Do Fire Emblem 7, acho que é assim, primeiro, acho que é a que eu mais gosto, por mais que, aquela coisa. E dançarina, na minha opinião, tipo, no primeiro Fire Emblem que eu joguei sério, e também porque o primeiro que eu joguei foi o de DS, e eu não terminei, e não tem Dancer lá. Mas no primeiro que eu joguei e terminei foi o Awakening, e a Olivia eu não sabia jogar com ela, então não usei a Olivia. Eu não conseguia, eu tentava usar o Dancer, eu olhava e falava, ele tem potencial. Eu só aprendi a usar os Dancers no terceiro Fire Emblem que eu joguei. Aí eu comecei a usar, que acho que foi o Fades ainda. Então, que aí eu comecei a fazer as coisas melhores. Mas eu acho que eu gosto da Ninian do 7. A Azura eu vou colocar pela música também. E o Rayson, talvez. Eu não gosto dele, da personalidade dele, mas eu gosto... Que ele faz 4 dançar ao mesmo tempo, então você começa a jogar tentando fazer formação de 4 personagens e um buraco no meio pra você colocar o pássaro no meio e fazer ele dançar em 4. Mas de personalidade wise, assim, eu não gosto, não me importo com ele. E eu não lembro do. Assim, o Olivia eu não gosto, o Shigure eu não me importo, eu nem sei se ele canta. O Nils, que é o irmão da Ninia, também não lembro direito, ele era legalzinho. Mas eu. Não lembro. Qual era o dançarino do oitavo? Ah, Tethys, é verdade. Ele comentou. E eu também não me importo. É isso. E ele falou aqui, Jomon, sobre sua dica pra usar buffs, sim, você foi um pouco escroto. Mas foi importante... O que foi, Mário? Só mancada aí. Pede desculpa, né, Jomon? Não, eu pedi desculpa. Eu acho que eu pedi desculpa no último, mas eu peço desculpa pelo um pouco escroto. Tá bom. Mas ele falou, foi importante pra eu pesquisar nos fóruns sobre o sistema de batalha do Shin 83 e aprendi bastante. Naquele momento suspeitava que era necessário grindar, então eu agradeço a dica. Sobre o Shin 83 em geral, e eu incluo Persona nisso, eu gosto muito porque é um jogo, assim, tirando os primeiros que você grinda porque você tá andando e tem muita batalha, mas eu só grindo quando normalmente eu quero, assim, vai no... No Shin 83, normalmente onde dá o problema é o matador. Então você quer um personagem que tanque ou bata de volta em vento. Aí você olha e fala, pro próximo nível falta, sei lá, quanto XP, e o próximo nível eu consigo invocar um demônio que segura o vento. Persona é a mesma coisa, tipo, eu tô me ferrando, eu quero uma magia. Aí você procura lá na fusão, lista de fusões, e aí os próximos bichos, daqui 2 níveis, você vai ter um bicho com a magia que tu quer. Aí, nessa hora eu grindo, mas eu nunca senti falta, assim, de... Nunca senti necessidade pra grindar alguma coisa de Shin 83. Não sei vocês. Eu joguei pouco. Eu também não. Até porque eu ficava perdido aí e o level já tava mais alto do que precisava. Normalmente eu nunca fujo assim de uma batalha. Então, como eu tô andando na dungeon, tipo, eu vou acabando batalhando com todo mundo, eu fico muito forte. E aí, mas aí vocês não tem, tipo, na hora de ter um boss, vocês. Ah, olha, meu Deus, eu preciso de mais um nível pra pegar o bicho que eu quero. Não teve essa. É difícil isso acontecer comigo. Nem no Persona isso acontece. Então, tudo bem. Eu faço isso. Eu nem lembro. O único jogo, acho que da série, assim, considerando toda, que eu tive que grindar, porque o jogo ele tem um. Do nada ele sobe muito rápido o nível, é o Devil Survivor. O do DS, 3DS, o primeiro, ele tem uma hora lá que você precisa dar uma grindada. Esse é meio toscão. Mas o jogo é muito bom. É, o próximo comentário é no podcast do Persona 5 Scrum. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É, o próximo comentário no podcast do Persona 5 Scramble, Kickstarter e The Wonderful 101, que foi o Nintendo A3 número 196. E foi da Milena Mi. Quero que o jogo de vocês no mês que vem seja Animal Crossing. Aliás, o jogo fofo do cacete. Um beijo e eu queria um link para votar também no Pokémon. E o link acho que não dá mais porque já foi. Mas era o Google. É, você tem que digitar Pokémon Voting no Google e aí você vai poder votar. Nem vi qual foi o resultado, mas. Não, vai ser dia 27, né? Que vão revelar. Ah, é, dia 27, verdade, boa. Eu achei que ela não ia, eu achei que ela não ia comentar mais porque a gente não falou nada de The Witcher, porque ninguém jogou. É, com certeza a gente vai falar sobre Animal Crossing. Pode não parecer, mas aqui todo mundo é fã, né, Jefferson? É, claro, eu sou o maior fã de Animal Crossing. Eu comprei dois. Isso é o suficiente, né? Pra É, considerar fã. bastante. É 200%. Ou 100% é o dobro, né? E vou comprar o terceiro no lançamento. Então, acho que. E acho que somado deve ter, sei lá, os dois eu devo ter colocado 4 horas de jogo. Pô, é bastante, uma média de 2 horas. Não, mas o Animal Crossing é pelo menos é o Excelente meu. jogo indie. Não, não. É o meu próximo jogo mais esperado. Não, com certeza. Mas ele não vai ser provavelmente o jogo do mês que vem, porque ele sai dia 20 de março, eu acho. Então, vai ser um jogo que a gente vai comentar mais em abril, provavelmente. Vai ter podcast especial? Pergunta essa. A gente nunca Talvez. fez, né, de Animal Crossing. Vamos ver o que a gente Pode faz. ser. É, a gente não sabe se a gente vai conseguir discutir alguma coisa lá, mas talvez. Olha. É, e o próximo comentário é do Fabrício Bertrano. Foi no mesmo podcast. Olá, pessoal. Bom, sobre o Persona 5 Scramble e o Kickstarter, eu não sei muito sobre eles. Estou meio por fora dessas notícias. Mas graças a vocês eu fico mais informado. Valeu, pessoal. De nada. Eu espero que bem informado. Eu espero que a gente seja ok, pelo menos. Eu gosto mais da parte não tô informado. Quer dizer que ele não fica, sei lá, na internet muito tempo. É isso aí, né? Melhor coisa que você tem a fazer. Viver a vida. E ele comentou aqui sobre jogos que a gente pediu mais detalhes sobre Dragon Ball Z Kakarote. Dragon Ball Z Kakarote foi um bom jogo, muitos momentos nostálgicos, se você for muito fã do anime, pois ficou bem fiel. O modo de exploração ficou bom também, embora não sendo possível explorar o mundo como um GTA, por exemplo. É preciso ir para áreas, mas dá para se divertir voando por locais épicos da série. E o sistema de luta é bem parecido com o Xenoverse. Talvez só o Lucas não iria gostar mesmo. E acho que eu também não, porque, sei lá, eu não aguento mais andar em lugar de desenho japonês. Sei lá, esse modo de exploração para mim parece muito limitado. Eu acho que você pode voar por muita coisa, mas é tudo muito. É pouca população, sabe? Para mim parece a mesma experiência que o One Piece World Seeker. É um mundo quase semi-aberto, ele é muito repetitivo, apesar de ter bastante mapa. É, eu prefiro ainda pra Dragon Ball. Por mais que eu não tenha também, mas esse eu já tô mais vontade, principalmente com esse Season Pass que vai vir, é o Dragon Ball FighterZ. Esse eu acho mais interessante, cheio de momentos, referência. E ele falou que eu platinei ele, né, falando sobre o Dragon Ball Z Kakarote, que é Kakaroto, mas eu tô falando Kakarote porque é em inglês, dane-se. E eu falo Z em vez de Z. Eu Não, mas não foi platinei traduzido. Não foi traduzido, Kakaroto, pô. É, mas eu tô lendo tudo, o Z eu leio em português, sabe? É, Não, não entendi. tem padrão nenhum isso aqui. O Lucas tinha ouvido isso, ele faz muito isso. Ele traduz uma coisa para inglês e depois só outra. É muito abrasileirado, assim. É, eu platinei ele, mas por quando? Pera, mas por quando ter terminado o modo história, ter ficado faltando apenas 4 troféus só. Daí resolvi platinar ele. Mas não sou de ficar caçando platina, até porque esse foi o meu segundo troféu platina. Tava lá, tava na boca do gol e foi. Basicamente isso. Se é fácil, dá pra platinar, velho. Já. Fafá. Eu lembro que eu tinha um amigo que ele ficava puto que, com esses negócios de falar inglês ou português. Quando a pessoa falava NBA em inglês e em português ao mesmo tempo. Porque você fala NBA. NBA. Eu queria falar NBA 2K. Eu não quero citar, mas tem gente que faz isso, eu fico muito puto. Eu acho que não tem problema a pessoa querer falar tudo em inglês ou querer falar tudo em português, mas cria um padrão, né? Se você falar inglês, fala tudo em inglês, né? Não precisa ficar Fire Emblem Three Houses, sabe? Não sei, deve ter um exemplo melhor assim, mas é, eu acho que Xenoblade 2. Boa. Ou é Xenoblade 2 ou é Xenoblade 2. Gente fala só Xenoblade 2. Mas tudo bem. Eu não tenho esse problema, não. Fala o jeito que você quiser. O importante é a pessoa entender. Pra mim, tô cagando, o jeito que você fala. Ou o jeito que eu falo, porque todo mundo erra. Ah, não, Jefferson. Eu julgo mesmo. Tô nem aí. Eu tava pensando num pior. Acho que é aquele Kingdom Hearts 358 over 2 days. Aí... Aí vira Kingdom Hearts, aí é 354 e erra um número também, foda-se. Eu falo 358/2, é verdade. /2. E ele falou que já a Lenda do Herói é um joguinho divertido, às vezes incomoda um pouco as rimas, porque você quer prestar atenção na letra da música e acaba sendo zoado. Eu comprei ele na nuvem. Lá direto fica em promoção. Então fica a dica aqui pra que a gente não sabia. Na verdade fica publicidade gratuita aqui, né? Não, deixa, mano. Os caras não tá pagando nada. Patrocina nós. É isso aí. E ótima semana a todos, igual a D. Igualmente. E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Salve, galera. The Wonderful 101 vai vir no preço cheio? Será que Persona 5 chega ao Switch? Nunca joguei esses jogos, mas sempre falo muito bem de Persona. Pretendo jogar o Persona 5, mas só tem o Switch e 3DS. Espero que venha para o Switão. Abraços. Ó, o Wonderful 101, ele tá no Kickstarter, tá $40 a versão de Switch. Eu não sei se quando ele lançar na eShop, se ele vai ser $40. Ou é 40 ou é 50, mas ele é menor que um preço cheio. E o Persona 5... a gente não sabe, né? Não tem como saber. A engine, se não me falha, a engine do Persona 5 Scramble é a engine de um. E agora eu não lembro, mas acho que é do Doa 6, do Dead or Alive 6. Eu não lembro. Eu lembro que é uma engine nada a ver com Persona. Então não indica nada. Mas se roda essa engine emulando Persona, talvez, provavelmente roda uma engine que funciona PS3, PS4 jogando Persona 5. Mas sei lá. Eu não me arrisco a falar nesse caso, é muito difícil. Eu gostaria que saísse, não iria comprar de novo se saísse, mas gostaria que saísse. E o Jeff fala. Persona eu não quero comentar, mas acho que o preço de Wonderful 101, eu acho que vai sair preço cheio. Pelo menos aqui no Japão, com certeza. É então caro. Paga o Kickstarter antes. Não, é melhor não comprar. Não, pô, coitado desse jogo, deixa. Coitado desse jogo, esse jogo. Tem muita gente que fala, é porque o Wii U foi uma merda. Tá, concordo, mas se o Wii U foi uma merda, é mais fácil você destacar. Entre os poucos milhões, ele conseguiu ter uma boa performance. Tipo. É que assim, esse jogo ele tem. Eu vou falar, vou passar um pano agora, mas esse jogo tem uma alma boa. Tipo, você olha e fala, putz, eles tentaram fazer uns negócios muito loucos. Tem hora que eles. Fica muito irritante, porque eles confiavam no jogador e você é um idiota. Não é isso? Eu tô falando de mim. Eu sou um idiota, várias vezes eu morrendo porque eles não me falaram exatamente o que eu tinha que fazer. Mas ele tenta fazer um monte de coisa legal. Ele é interessante. E já que ninguém vai me dar uma tréplica. O próximo comentário é do Daniel Hensober. Olá, pessoas. Sou a favor do cast geral de Fire Emblem. conheço um pouco da série e acho que seria legal um cast abordando a franquia. Ó, eu sou super a favor. Eu não iria participar, mas eu sou super a favor. E aí, Jeff? Eu ouvi isso e falei, acho que dá pra fazer. Você quer tentar no futuro, Jeff? Sinceramente, eu acho que a gente não tem tanta competência, mas acho que se o pessoal tá pedindo, a gente pode fazer um esforcinho a mais. Eu acho que, com relação à história, acho que o João sabe completar melhor, ele entende mais dessas coisas. Eu acho melhor falar história o quê? História da franquia, não dos jogos. Eu não entendi, o podcast é da história das franquias ou é de cada jogo? Não, é da história da franquia. É que assim, eu acho, principalmente porque eu não terminei todos, né? Vai faltar uns miúdos aqui e ali pra terminar todas. Então, mas eu conheço a história da franquia, então eu acho melhor, tipo, falar um geral, como que funciona Fire Emblem, e a gente tá fazendo já uma reunião sobre como seria um podcast, né? Mas seria falando como funciona Fire Emblem, de onde nasceu, por que jogar Fire Emblem. Acho mais assim. Então dá pra fazer, sim. É só que, mas eu não vamos prometer, não. Vai ficar pro futuro, mas tá registrado. Tá prometido. Então, já que, como o Jefferson falou, semana que vem, no próximo Skin no 64. Não, tô brincando. E os próximos comentários foi do O Jefferson Casou, no Japão, que foi o Skin 64 número 34. E o primeiro comentário foi do Marcelo Schneider. Marcelo. Parabéns, Marcelo. É que eu já tava no Schneider no meu coração. Aí. Mas é o Marcelo. Parabéns, Jeff. Muito legal esse cast. Ó, agora o Mário falou do meu problema de dicção. Acabou. Momento único e marcante na vida. Tudo de bom ao casal. Eu fico muito feliz. Eu nunca ia imaginar na vida que eu ia falar. Eu não imaginava, sinceramente, sei lá, se me perguntasse com 20 anos, eu não imaginava que eu ia casar. E sempre falasse que eu ia ter um podcast de casamento e alguém ia gostar de ouvir, nossa senhora, eu ia ficar muito feliz se alguém chegasse do futuro e falasse isso pra mim, quando eu tinha 20 anos. Muito obrigado aí. Pode ser. Pode ser o seu eu de agora, né, Jefferson? Se você voltar pro tempo, falar pro seu eu de 20 anos, assim, talvez ele fique feliz. E o eu de 20 anos ia olhar pra mim e falar, nossa, quem que é esse gordo, filho da puta, velho? Então eu ia falar, ia valer, olhar e falar, puta, eu vou engordar desse jeito? Ia valer isso? Eu não sei, né? Para com isso. Claro que vale, quer saber que pelo menos eu, sei lá, ia ter bastante dinheiro pra comprar comida. Então tá bom. Você não, de fome eu não morri, né? De fome eu não morri e ainda tá, eu não sei, tá inteiro, né, pelo menos. Não morri com 25 anos, tá bom, né? Eu ainda posso, hein, só falando isso, eu e o Lucas ainda podemos. Bom, agora a pergunta que não quer calar, quem vai ser o próximo integrante a dar esse passo? Comentem. Haha, abraços a todos. Eu não vou ser, com certeza. Eu espero que eu não seja, pelo menos, né? Não sei, tudo pode acontecer, né, João? Então não, porque aí ia ser aquela, assim, mandando pra qualquer coisa. Ia ser aquela coisa, não tenho ninguém. Então, puta, do nada, conhecer, casar, eu acho que não é minha praia, eu não ia gostar. Não me orgulharia de mim mesmo. Ah, mas e você conhecesse a sua cara à metade, João? Aí eu ia falar que eu comi esse tipo, você é idiota, dá um tapa assim em mim do futuro, assim, para. O melhor é que você literalmente tá batendo, né, em si, assim. Eu tô batendo na minha mão. Ah, tá, claro que tá. Eu vim do casamento da minha irmã e o que eu ouvi te pergunta, falando, e aí, quando vai ser o seu, quando vai ser o seu, ha, ha, ha, ha, ha. Não tá escrito nas estrelas, cara. Então, sei lá, tá me dando gatilho essa pergunta. Vou deixar pro Lucas responder quando ele estiver disponível. E o Lucas eu não sei também se ele pretende. Mas, assim, é um pá. Eu não sei o que falar, é porque eu posso ofender o Jeff. Não sei se é um passo. Entendeu? Tipo, não é uma coisa obrigatória, sabe? Você faz se o sonho existe, né? Na verdade. Na verdade, eu não. Eu não sei se dizer se eu tinha esse sonho, mas aconteceu, acho que você olha as oportunidades, você vê, nossa, é muito legal, aí você vai lá e casa e faz, é aquela coisa, né? Eu poderia, sei lá, poderia morrer sem ter casado, mas casado foi uma experiência muito, muito bacana. Foi uma experiência. É. Boa, pelo menos. E a minha foi boa, né? Não quer dizer que também não teve gente aí que casou e se arrependeu e que a experiência foi uma merda. No meu caso, foi boa. E o próximo comentário é do Daniel Moreno. Parabéns, Jeff. Espero que esse novo ciclo da sua vida seja repleto de prosperidade, felicidade, amor e sucesso. É, posso dizer que eu tenho todas essas coisas. É, acho que tá bem bacana. E de novo, duas pessoas falando isso no meu podcast. Estou muito feliz. Muito obrigado aí, pessoal. Jeff chorando aí. Ô, Jeff, sua tia me escutou o podcast? Ela ia escutar, eu falei pra ela não escutar por causa que deu, tava travando lá, não sei o que, mas aí acho que ela vai escutar daqui a pouco. Com certeza. a gente. Não, na verdade, ela ficou puta, porque ela começou a dar o play. Aí eu sei lá, eu falei alguma coisa no início, eu tenho que falar que eu amo ela porque ela vai escutar, então aí ela. Ah, meu Deus. É isso aí, ela vai escutar também e vai ficar orgulhosa. Só pra deixar o curtir lá. Não, eu falei pra ela, ó. Eu não fiz o casamento mais espetacular, mas eu não sei outras pessoas que teve um casamento e um podcast do casamento. E você teve isso. Boa, boa. Tá usando a argumentação certa. E o próximo comentário foi num podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, número 5, que eu li isso, mas na verdade é o Karaokê 64, número 5. Peguei de novo. Número 4. Número 4, de acordo com o Jeff. E o comentário foi do Daniel Moreno. Salve, galera! Grato, agora que eu lembrei, o Marco escreveu esse resumo. Grato pelo conselho, Jeff. Vou deixar o voucher para um próximo lançamento. Não pretendo pegar Animal Crossing. Nunca joguei, mas o estilo não me agrada. Votei de novo no Journey to Silence. Espero que tenha computado agora. Abraço. Ó, computou, não. Mas a gente não ganhou. Paciência. Mas computado foi. Só não valeu de nada porque a galera votou em massa em Kidícolas. Não, mas tá aqui, Journey em to massa? Silence. Abre os votos aí, vamos ser honestos. Ninguém votou nesse negócio aí. A gente não fala porque a galera para, velho. Pode fazer isso, não. Não, ninguém votou, aí próximo eu espero que o pessoal vote por dó. Por favor. A gente teve muito pouco voto, tipo, um voto já mudava bastante o quadro. pode ver, vota porque geralmente o que você votar vai ganhar, então... Voto vale muito. O teu voto vale muito mais do que eu gostaria de admitir. Exatamente. Ai, meu Deus. E foi isso. E só toma cuidado com a data de validade do voucher, hein? Que vai perder um jogo aí de besteira. Aí. Fica de olho enquanto que você comprou e conta um ano disso. Bom, é o Jeff. O Jeff dá já a dica. E é isso, mano. Isso aí, Jeff, pode ser. Bom, acho que depois dessa enrolação toda, já vamos encerrar o Karaokê 64 número 5. E é isso, pessoal. Vocês querem comentar sobre qualquer coisa, isso aqui é um podcast livre. Então, se você gostou, quer ouvir mais, sei lá. Eu sei que escrever é um pouco difícil, aliás, pra mim é. Mas deixa lá a sugestão de alguma coisa pra gente comentar aqui. É isso e até a próxima, pessoal.